Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite e madrugada também. Eu tô aqui gravando um vídeo não, né? Um podcast, né? Mais um papo aleatório. São incríveis 3 da madrugada. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Tá fazendo muito barulho, creio eu. Cara, tô aqui. 3 da madrugada. 3h28, era pra eu estar dormindo, mas eu não ando conseguindo. Tô aqui na casa da minha tia, que foi palco de uma das histórias onde eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu recentemente. Cara, minha vida tá muito conturbada ultimamente e tá acontecendo diversas coisas de uma vez. Meus dias no trabalho estão ficando bem conturbados também, porque eu tô atendendo, vou ter atender os 2 setores que eu atendo de uma vez. Por exemplo, eu atendo a Central X e atendo o saque desse do banco. E tipo, geralmente tem um gerenciamento de filas que o pessoal coloca lá, digo, olha, esse funcionário agora ele só vai atender essa fila aqui. E quando tem muita demanda para a fila anterior, que ele já trabalhou, o pessoal empurra também. Então eu fiquei atendendo o saque e a fila X desse banco. E tá bem cansativo para mim. E bom, basicamente, essa sexta-feira agora que passou, não, a anterior a ela, eu presenciei um capítulo que foi meio pesado assim para mim, né, por parte. Eu basicamente eu queria muito fazer piada até com isso, mas é porque eu realmente tô meio mal assim. Eu não consegui dormir bem, já não consigo dormir bem há dias, semanas até, para ser mais sincero. Basicamente eu vi minha bisavó falecer na minha frente. Você deve estar pensando, poxa, Rafael, que triste, meus sentimentos. Relaxe, cara, relaxe. Bom, basicamente, eu vou contar aqui para vocês como foi. Eu tinha saído do meu trabalho, era uma sexta-feira. Eu tinha ido beber com os colegas meus. E nessa que a gente se divertiu bastante e tal, eu não, tipo, não cheguei a ficar embriagado nem nada. Eu simplesmente cheguei e em casa, aí minha mãe falou: "Olha, tua bisavó tá meio mal." Eu tava assim meio, sabe quando você bebe e fica meio alegrinho, sabe? Você não tá tipo tão, você não tá bêbado, mas você fica alegrinho. E eu falei, poxa, como é que ela tá e tal. Aí nessa eu tomei banho, comecei a tomar água pro efeito do álcool passar. E tipo, quando eu cheguei aqui na casa da minha tia, né, ela tinha ido para viajar, ela viajou pro Rio de Janeiro. E deixou minha tia e minha outra tia, que é irmã dela, e minha avó, que também é irmã, aqui. E ela estava aqui na poltrona, onde ela sempre estava, aqui no seu descanso aqui, né? Quando eu falo descanso, não era no sentido de morte, não, até o momento. Mas ela estava aqui descansando e tal, e estava todo mundo olhando ela, porque a pressão dela já estava muito baixa, e a pressão. Não a pressão, o batimento cardíaco estava muito acelerado, que é um mau sinal. Quando a pessoa tá com pressão baixa e o batimento cardíaco acelerado, isso é um indício de que ela pode estar vindo a falecer, e que é um indício muito forte. Porque é quando o corpo está tentando ali, o cérebro ele já está morrendo e o corpo, o coração da pessoa está tentando o máximo ali fazer ele ainda bombear sangue. É tipo uma guerra que fica. Cara, continua vivo, vai, eu tô aqui bombeando sangue, tenta aí e tal. Mas ele não consegue. É tipo, o cérebro vai morrendo porque não existe causa natural. Morte por causa natural, vamos dizer assim. Se chama morte cerebral seguida de morte múltipla de todos os órgãos. Então, tipo, seu teu cérebro vai morrendo e você continua ali. E o teu coração, os outros órgãos tentam ali sobreviver com o que tem, com os últimos recursos possíveis para manter o teu corpo vivo até o último segundo da sua vida. Isso é incrível. O corpo é incrível assim nesse sentido. E eu tava um pessoal aqui jantando, etc. E ela eu acabei vendo, né? Eu tava olhando aqui ela. E ela tava meio que mal já o dia inteiro. Tentaram dar água a ela, tentaram dar comida. Assim como sempre, todo mundo fez aqui: dar comida, dar banho, trocar ela, porque ela já tava bem debilitada. 102 anos não é para qualquer um, né? Todo mundo que chega na cidade. E como ela tava basicamente virou uma criança novamente, dependendo de todo mundo para tudo, até para comer e para beber água. Chegou uma hora que ela não. Ela simplesmente abriu um pouco a boca. Cheguei nela e perguntei: vó, precisa de alguma coisa? Eu falei vó porque não, eu particularmente não gosto de falar bivó. Eu falei: vó, precisa de alguma coisa? E ela disse: não. Na verdade, não falou nada, perdão. Ela simplesmente abriu a boca. Pegou, assim, tentou. Como se fosse falar alguma coisa. E depois o corpo dela começou a engelhar, né? Começou a enrijecer. E o pulso de uma veia do pescoço dela começou a parar. Nisso, eu já sabia que ela não estava mais aqui, mas como estava todo mundo jantando, eu fui e disse: gente, ela parou de respirar. Tá parando de respirar, no caso. Aí o pessoal começou a já ver tudo, sabe? E foi maior confusão, assim. Tava muita agitação. Eu tentei manter a calma o máximo possível, porque eu fiquei. Até recolher o corpo dela aqui para poder ver, ajudar se pudesse, assim, tudo que foi possível para deixar o pessoal mais calmo. Até ambulância eu chamei e tive que ligar para ambulância, etc. E nisso teve todo o velório, toda a questão do enterro. Teve algo engraçado, não, algo meio bizarro que aconteceu no velório. É que teve minha bisavó pedir para rezar a missa de. Perdão, é Santo Ofício de Nossa Senhora. E nisso ela. É uma oração bem forte, eu parei para olhar um pouco, eu achei uma oração muito, muito forte. E nisso, na hora que eu vi que a oração estava no final, porque eu que imprimi o Santo Ofício, deixei tudo organizadinho para o pessoal ler. E nesse momento, quando eu vi que estava nas folhas finais, eu comecei a passar muito mal. Tanto que a minha namorada, ela chegou a dizer que eu estava muito pálido quando eu cheguei na casa, porque as casas são coladas aqui. Ela disse: olha, você estava muito pálido, você está com a boca roxa. E quando eu sentei na cama, ela me colocou deitada na cama, eu comecei a chorar, só que não era um chorar de soluçar. Simplesmente meu corpo começou a colocar a lágrima para fora, e era como se eu estivesse fazendo uma limpeza. Porque eu aguentei muita, muita carga, tanto de ter visto ela falecendo na minha frente, como toda a questão de tentar acalmar todo mundo. Sabe, eu chorei, eu não vou negar, não quero parecer aquele homem que é forte, que segura toda a barra pesada, que aguenta ali. Eu chorei, mas eu primeiro quis acalmar todo mundo. Quis, tipo, acalmar toda a tempestade para depois eu, na minha privacidade, acabar chorando. E foi isso que aconteceu. E eu acho que essa limpeza que meu corpo fez foi bem, assim, satisfatória. Eu já tenho que 8 minutos eu falando desse assunto. Me perdoem, tá? Eu realmente não. Eu tô sem gravar podcast já há um tempo, eu sei. Eu queria muito já falar desse assunto de uma forma um pouco mais humorada, mas porque eu tô gravando esse. Eu falar filme, cara. Mas porque eu tô gravando agora, exatamente agora. Porque essa madrugada agora, eu comecei a ter uns sonhos muito ruins e que também abordam justamente sobre o assunto de morte. E eu não sei, cara, o porquê isso tá acontecendo. Fora isso, eu virei psicólogo de relacionamento de novo. Tem um colega meu que terminou com a namorada dele, e essa ex dele agora, né? Ela começou a falar comigo. Aí fica os dois falando comigo. E assim, eu como um juiz que sou, eu prefiro tratar os laudos da maior neutralidade possível. Tanto que, como ele tomou partido de terminar o namoro, ele perguntou para mim: você acha que eu devo continuar com a decisão do término? E eu disse a ele: cara, eu acho que, como amigo, você deveria pesar, o seu relacionamento. Se os prós estiverem maiores que os contras, você tem que considerar reatar o namoro. Agora, se os contras estiverem maiores que os prós, aí você já sabe qual é a opinião, né? Você vai ter que manter. Então, mas aí eu não posso falar isso por você, ele, não, porque fulano de tal disse isso, não. Você não deve seguir a opinião dos outros, porque o relacionamento é seu. Você teve quase 5 anos ao lado da garota, então não tem por que você seguir a opinião de uma pessoa que é sua amiga, sei lá, 1 ano, 2 anos, por aí. Ela não pegou todo o seu relacionamento. Então, como eu ajudei ele em diversas fases, eu ajudei ele quando a mãe dele faleceu, quando a avó dele faleceu, e agora tem esse término de namoro, é uma fase muito pesada. E a vida dele é muito, muito mais conturbada que a minha, muito mais. E assim, eu falo no sentido até de condição financeira. Infelizmente eu não posso ajudar esse cara da forma que eu queria ajudar. Mas assim, sempre eu tô ali para ajudar ele na forma que eu posso. E eu creio que essa é a decisão certa, esse é o conselho que você tem que dar para o amigo, assim, dependendo, né? Porque ele me falou algumas coisas da ex-namorada dele que eu não posso falar por mim, porque eu não tenho, ele não me mostrou provas o suficiente do que ele estava falando. Então, eu não vou chegar nele e dizer, cara, realmente, teve alguma outra coisa que ele me falou que realmente ele acabou me mostrando que eu falei, realmente isso é bem estranho, né? Então, a questão, quando você está num relacionamento que a pessoa gera desconfiança em você, que continua lá alimentando esse sentimento de desconfiança, ou até mesmo que você não está se sentindo mais confortável com essa pessoa do seu lado, você não tem por que ficar. Mas isso aí eu não falei quase nada disso para ele. Eu simplesmente cheguei e falei que era para ele pensar no relacionamento dele do jeito que. Do jeito da. Ai, cara, perdão. Para ele pensar de tudo que ele já conviveu, se vale a pena ainda reatar. E no meu, assim, eu queria muito, voltando para aquele assunto, primeiro tópico, eu ainda falo, às vezes eu falo, cara, as pessoas ainda, elas não sabem lidar muito bem com a morte. Só, desculpa, tá, voltando de novo para esse assunto, tá? Parece que eu tô até mandando óleo para um colega meu, mas enfim. Mas eu acho que a gente não está muito preparado se tratando, por exemplo, o México lá. O México, o pessoal trata a morte como se fosse algo magnífico. O que até é o ciclo natural das coisas. A gente vem, a gente nasce do nada, a gente tem todo o nosso ciclo, a gente batalha, a gente tem toda uma vida aí pela frente. Tem uns que, infelizmente, assim que já nasce, não fica muito tempo por aqui, é tipo como se fosse uma passagenzinha. E as pessoas não estão muito acostumadas a lidar com essa questão da morte. Nunca é uma questão fácil de se lidar. Mas tem gente que, assim, vai, que deixa saudade pra caramba. Que nem eu falei pra vocês, não é a primeira vez que eu tô falando desse assunto. Que meu tio morreu de uma forma muito, quase como, vamos dizer assim, quase como indigente. Porque não tinha nada, literalmente nada, para identificar o túmulo dele, onde ele foi enterrado. Uma pessoa extremamente inteligente que se afundou em drogas e álcool. Um colega meu, um grande amigo de escola, que me ajudou quando eu estava numa fase muito depressiva, que acabou estragando a saúde porque não tinha coragem de se matar, de fato. Passou por tantos problemas que acabou buscando formas, válvulas de escape que iam prejudicar a saúde dele a longo prazo. E aconteceu o que aconteceu. Com 18 anos o cara faleceu. Foi a primeira vez que eu recebi a notícia de alguém próximo a mim que morreu. Então, e pior ainda, eu agora ter visto essa cena. Não é uma cena que, não é legal você ver alguém morrer, nunca é. Não é tipo, olha que coisa linda a pessoa morrendo, nunca é legal. Mas eu acho que ainda tem muito, por mais que a gente lide com essas situações vez ou outra, acho que nunca, nunca vai ser fácil a gente aprender a lidar. É muito difícil. Mas, assim, é algo que realmente a gente deveria aprender um pouco mais, tratar com naturalidade, porque quando vem, tem a questão do luto, tem a questão da tristeza, a pessoa faz falta. Mas existem pessoas que só faltam, assim, morrer também quando acontece. Entendeu? Eu sei que vai fazer muita falta, mas, por exemplo, aqui mesmo, quando teve toda a questão do velório, enterro, assim, não parecia. Porque tava todo mundo aqui conversando, animado, etc. Tava aqui o corpo da minha bisavó no caixão, na casa da minha tia. Eu estou literalmente olhando. Eu tô aqui sentado no sofá da casa da minha tia, que foi onde ocorreu tanto o velório. No caso, não o sofá, a sala da minha tia foi onde ocorreu o velório dessa cena toda. E também onde ocorreu a cena da morte. Minha bisavó parece que descansou, assim, tipo, dormiu. Ela ficou o dia inteiro de olho fechado. Disseram que ela tava o dia todo de olho fechado. Então, de olho fechado, ela permaneceu. E foi também de olho fechado, normalmente, sem sofrer nem nada. E aqui tava todo mundo ok, conversando sobre a questão da família, etc. E, bom, basicamente é isso. Eu acho que eu tenho para falar somente sobre esse assunto. Teve uma vez eu tive um sonho que já não se trata sobre morte, mas uma vez eu tive um sonho muito estranho que fala eu basicamente estava, era uma época também que eu já estava tinha migrado de setor da empresa, né? Eu tinha ido comecei a atender o saque do banco. E aí eu tive um sonho que era da seguinte forma, que existia, várias empresas mudavam a forma que os funcionários iam ganhar o salário. Os funcionários tinham um salário fixo, né, o salário mínimo, só que as empresas mudavam a forma como iam ganhar, que era o seguinte: existiam papéis com pistas e diversos, como se fossem uns easter eggs que você tinha que coletar. E nisso, quando você tentava ali juntar todos os papéis necessários, toda a. Assim, quando você estava perto de concluir, de pegar todos os papéis, você simplesmente a empresa, as pessoas dessa empresa faziam o possível para você não pegar. Por exemplo, você morava dentro da empresa, eles criavam tipo campos de. Vamos supor que seriam. Eu acho que seria uma comparação bem merda, mas vamos dizer que fossem campos de concentração, assim, tipo. Várias pessoas assim amontoadas e tinham que acordar determinado horário para cumprir determinadas regras para poder correr atrás de pegar aqueles papéis. E existiam pessoas ali dentro que elas burlavam essa questão do campo de concentração, não cumprir esse toque de recolher que tinha. Se você pirasse, se você conseguisse tentasse conspirar contra as empresas, etc., você ficava numa espécie de solitária. E eu lembro que numa parte do sonho, quando eu consegui o último papel, me pegaram assim, porque era cheio de câmera, você era espionado o tempo inteiro. E tinha alguns pontos cegos que essas pessoas, como se fossem os rebeldes, eles conseguiam dar dicas para a pessoa, tipo: olha, na sala tal, realmente vai ter essa dica aqui, é melhor que você pegue. E não deixe ninguém ver. Se você pegar, você tem que ser o mais rápido possível para correr. E nisso que eu peguei o nisso que eu peguei o papel, veio já, eu acho que bastante gente, assim, uns caras totalmente de preto, da farda, assim, não da empresa que eu trabalho, mas assim, equivalente, sabe? E disseram: não, você vai ter que largar esses papéis, você vai ter que jogar esses papéis fora. Você não vai ganhar. E sabe o que esses papéis davam a gente? Um salário maior. Tipo, quanto mais papéis você conseguisse recolher, maior o seu salário, maiores bonificações. E você tinha a chance de sair daquele, entre aspas, campos de concentração. E todas as empresas que contratavam os funcionários eram assim. E a gente fica. Eu falo assim, não, a gente não era tratado. Como se fosse assim, escravos, não, cara, porque basicamente era isso, mas enfim, eu não falo que éramos destratados no sentido de, tipo, passar fome, nesse sentido, mas a gente era muito torturado no sonho. Se a gente tentasse descumprir alguma coisa, era muito torturado, mas a gente tinha roupa, comida, banho, tudo, tudo, tudo assim, nessa questão que não seria tão desumana para eles. mas a gente era torturado. Tinha toda essa questão de que tinha que cumprir à risca todas as regras. Todas as regras ela tinha que cumprir, tinha toque de recolher, tinha hora para comer. Se passasse determinada hora, não podia mais. E assim seguia. Eu queria falar muito tempo desse sonho, mas eu não conseguia ver onde colocar isso aqui. E eu acho que esse episódio seria a oportunidade, né? Já que eu estou falando de assuntos melancólicos, tristes, por que não falar de um sonho tão triste que eu tive? Esse sonho não foi recente, esse sonho. Foi já faz um tempo que eu tive ele. Já faz uma questão, acho que, de 2 meses. Eu acho que já quando rolou a migração para esse novo setor, né? Da empresa que é o SAC. E eu não falo, eu falo assim, não, eu vou migrar de setor. Eu falo setor porque cada call center tem uma forma de falar. Geralmente o pessoal chama de célula, né? Mas eu não posso dar muitos detalhes, até por conta do contrato de sigilo, não sei o que e tal. Então eu não posso dar muitos detalhes, até porque isso vai comprometer também minha vida profissional. E eu não quero que isso aconteça. Eu também não quero que a empresa tire, sei lá, uma multinha do meu bolso, né? Também não quero ser demitido por besteira, por falar aqui, expor como é. Quando eu sair da empresa, futuramente, quem sabe, né? Eu passo, abro a boca do balão, que eu tenho muita vontade de falar muita merda do que eu vejo do banco que eu atendo. E vocês vão olhar, olha só, porque eu não me surpreendo isso ter acontecido. Mas realmente eu não gosto. Eu atendo banco, mas eu não gosto de bancos. Eu não gosto. Eu realmente, se eu pudesse, eu não usaria bancos. Eu ainda tenho cartões de crédito, etc. Porque eu preciso para algumas coisas, mas eu não gosto. Porque a gente nunca teve liberdade com o nosso dinheiro. A gente sempre está num sistema que é super inflacionário, que sempre está imprimindo de mais e mais dinheiro. Vai ter, por exemplo, agora esse saque extraordinário do FGTS. Não, porque o governo vai liberar esse saque extraordinário para injetar mais dinheiro na economia. Mas isso é mais dinheiro que vai ser impresso. O real que você coloca na sua poupança, o CDI aí que está rendendo 11,65%, é 95%, não lembro bem. Acredite, isso aí, os R$ 100 que você colocar hoje, por exemplo, não vai estar valendo a mesma coisa daqui a 5 anos. Ah, cara, mas isso é óbvio, né? Eu vou estar colocando R$ 100, eu vou estar com mais de R$ 1.000, é óbvio. Não sei, eu vou estar com mais de 10 mil. Eu sei. E também sei que a questão da inflação também vai diminuir o valor da moeda, mas assim, vai diminuir bastante. Se você procurar o motivo de ter tanta troca de moeda aqui no, nesse país, entre outros, é justamente a questão da hiperinflação. Sempre, sempre teve a hiperinflação. E quando teve o plano real, que ele ficou, ele já chegou a ser pareado com o dólar. E teve a questão do confisco do Collor, da poupança, porque era para controlar a economia. Cara, isso é um absurdo. Imagina você batalhar tanto, você chegar no para você chegar assim, dizer, não, esse dinheiro aqui é para a faculdade do meu filho, porque eu não tive oportunidade, mas eu quero dar essa oportunidade para ele, para ele subir de vida. Eu quero que meu filho abra um negócio. Não, eu estou juntando esse dinheiro aqui para eu garantir uma emergência minha. Aí do nada chega um cara, anota assim, assina um papel e todo mundo é obrigado a seguir tudo que esse cara fala. E eu digo assim, não no sentido de, eu não falo isso numa filosofia anarcocapitalista, o que parece ser, mas é porque eu não sigo nenhuma ideologia. Mas eu fico muito abismado com essas merdas, então assim, me deixa mal saber que tanta gente que eu atendo que confia fielmente no banco, em guardar dinheiro, em aplicar investimentos. E essa pessoa não sabe a besteira que está fazendo. Ah, você está dizendo que é melhor investir até em dólar. Não. Cara, para mim, a única moeda que eu estou confiando ultimamente seria o Bitcoin. Ah, cara, que nerd. Bitcoin, moedinha digital. Eu sei. Mas além do Bitcoin tem o quê? Tem o ouro, prata. Se você não confia em moeda digital, você pode confiar em metais preciosos. Porque prata deu uma boa valorizada ultimamente. Então, eu acho que o caminho que a gente tem a seguir futuramente. É uma ruína na economia futuramente. E muita gente não vai estar preparada para isso. Quanta gente aí que vai ter o dinheiro colocado no Nubank, no Mercado Pago, todas essas contas remuneradas que gera mais e mais dinheiro, cara, isso não passa de uma forma de tentar contornar essa hiperinflação que está num estalar de dedos, futuramente vai ocorrer. E quanto mais inflação, mais a gente vai receber, por exemplo. A gente teve um aumento de salário mínimo. Ok, mas e o preço das coisas? Está alto do mesmo jeito. Algumas coisas de fato diminuíram o preço, algumas coisas são mais acessíveis, como já colocaram uma vez no, na questão do podcast, mas continua caro do mesmo jeito. A gente está pagando muito, está pagando muito por pouco. Eu não estou querendo dizer que tem que botar um salário exorbitante para o trabalhador. Não, mas. Assim, eu acho que as coisas deveriam ser mais dignas, porque tem gente que se lasca de trabalhar para ganhar pouco. Tem um cara que bate a laje, passa o dia inteiro, nem ganha um salário mínimo às vezes. Um cara que trabalha para uma terceirizada, um pedreiro, por exemplo, trabalha para uma terceirizada, que tem a chance ali de ganhar um salário mínimo, né? Porque ele está ali prestando serviço continuamente ali. Um cara, ou às vezes, sei lá, um pintor ou qualquer coisa assim, um cara ganha um salário mínimo. Aí chega, tem aluguel R$ 400, a conta de luz um caralhada de alta, fora as bandeiras, imposto pra cacete, coisa que eu não concordo. Cara, eu basicamente no meu cartão de crédito eu pago quase. Eu lembro que eu nunca mais esqueço, eu fiquei incrédulo, eu quase paguei R$ 10 de imposto sobre operação financeira, que é o único imposto que é exclusivo aqui no Brasil. Você, tipo, você já não basta ter, você não paga conversão de dólar. Você paga para o banco verificar a cotação do dólar, você já tem dois impostos já, IOF, que é o terceiro imposto, e tem mais outro lá que eu esqueci, que é para transação internacional. Só isso foram quatro impostos que eu pago de uma vez, então foi mais de R$ 10 de imposto só na fatura do meu cartão e por compra internacional. Ah, mas é só não usar esse serviço. Cara, se eu não pudesse, se desse, eu não usaria, de fato. Mas é o único serviço que eu tenho para publicar meu podcast. É o único que, por incrível que pareça, é mais barato. É isso. Foi mal. Eu tô gravando aqui no puta silêncio. Eu tô gravando já o quê? Quase 4 da manhã. Já era pra eu estar dormindo. Era pra eu estar dormindo agora e tá tirando um bom sono para eu ir trabalhar. Mas não, eu tô aqui gravando. E realmente eu queria só gravar esse episódio há muito tempo. Eu queria fazer um tom mais de comédia para ele, eu queria falar de uma forma mais engraçada, para deixar toda a situação que eu contei aqui mais leve, mas infelizmente não deu. Dado também as circunstâncias de que eu acordei muito mal, tirei um cochilo, vamos dizer assim, tive um sonho muito pesado com relação a isso. Eu tô aqui na casa da minha tia sozinho, que é onde rolou toda aquela confusão, assim, confusão entre aspas, toda essa coisa que eu contei para vocês. Então, assim, eu tô falando, tô com muito vício de linguagem. Nossa, cara, tenho que controlar isso um pouco. Eu sendo sincero, eu não, eu só queria desabafar. Eu simplesmente peguei meu microfone aqui, né, no caso o celular, liguei o microfone e tô aqui gravando, tô aqui falando com vocês. Também pensei um pouco, eu cogitei um tempo desse também suicídio, porque eu ando me sentindo muito mal. Cheguei a pegar faca, a tentar cortar meu pescoço, mas eu não consegui, eu fiquei passando mal, comecei a me sentir fraco. Mas tem uma força ali que ficava, cara, eu nunca vi uma força tão grande como foi nesse dia. Simplesmente chegou e falou, cara, é agora, tenta, vai. Eu sempre tento lutar contra essa vontade, eu sempre tento lutar contra essa voz, mas é muito, muito complicado. E para eu chegar no ponto que eu cheguei, eu acho que eu realmente estava muito mal. Mas eu tô aqui firme e forte até para quem me ouve, até para quem já, aquele rapaz que mandou aquela mensagem para mim, para cara, só tenta continuar, tenta, tenta, só vai. Continua porque uma hora vai dar certo, vai acabar, a gente vai acabar saindo dessa, a gente vai parar de se entregar mais a esse pensamento de ter uma vontade maior de querer fazer, de tentar. Vai ser só um pensamento, a gente vai dizer, não, não quero fazer isso. Não, hoje não. E eu vou seguir em frente. Eu acho que é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado a você que ouviu até aqui. Um abraço.